bem-vindos a mais um episódio do melhor podcast do Brasil! Eu sou o Izzy Nobre. Caralho, o cara dá alta promoção na própria apresentação. E eu sou Evandro de Freitas. Meu querido Evandrilso está à beira, na beirada de uma das mais importantes mudanças que o homem pode fazer na sua vida. Tá entrando em dívida por anos a fio, né? É só uma mudança. Ah, mas em dívida... Amigo, quem é que não tá em dívida? Fala aí, quem atira a primeira pedra? Começou a trabalhar, a dívida veio junto, né? A dívida, o cara começa a trabalhar e aí que acontece? Ele se empolga porque agora ele tem uma renda, né? Ele pode sair com as amiguinhas, ele pode, né, fazer aquela viagem, ele pode tomar aquela birita. E aí ele vai assinando a alma pro demônio logo, também conhecido como a indústria do cartão de crédito. Não, essa aí não me pega não, mas mano, eu lembro do meu primeiro emprego. Só essa? As outras não tem como, né? Eventualmente a gente cai. A gente compra jogo que fica lacrado durante a vida inteira. Porra, SteamSale, maluco. Eu comprei 15 jogos no SteamSale. Diz aí quantos eu joguei. Quantos eu pelo menos instalei. Mano, você comprou 15. Eu tenho quase 300, maluco. Se você abrir minha conta do Steam, calcule quantos desses eu terminei. Nem 10%. Mas então, eu tava lembrando, conversando com o brother esses dias sobre o meu primeiro emprego, mano. Como a vida era mais simples, hein, Izzy? Porra, eu ganhava R$412. R$412, hein, mano? Era isso. Era dinheiro pra caralho. Porra, a minha diversão, olha aí, um abraço pra mim, que grande filho. Era ir no McDonald's, tá ligado? Toda sexta, pra caralho. Ah, eu posso ir ao McDonald's. E na época eu gastava, sei lá, R$15, tá ligado? Você se sentia o verdadeiro Tony Stark, bilionário, playboy fodido. Aí uma vez por mês, quando a gente recebia, eu ia na Santa Efigênia, na Galeria Pajé, que são locais aqui em São Paulo que vende bagulho pirata, tá ligado? Aí voltava com a sacolinha de DVD pirata e filme, jogo, não sei o quê. Cara, por quê? Não tinha boleto pra pagar. Então, e era isso, sei lá, em 2000, anos 2000 provavelmente, 99, 2000. E aí, cara, 99, 2000, R$400 era uma fortuna, era o equivalente, sei lá, a 3, 4 mil hoje, tá ligado? Não, também não, né, Evandro, caralho, não exagera. Mas era uma grana, cara, era uma grana mais ou menos, que eu lembro que, mano, era uma empresa louca, né, porque ela contratou só gente nova, era tudo moleque de primeiro emprego, 17, 18 anos, então você calcula a responsabilidade que a galera tinha, e mano, ninguém tem nada a perder. Uma vez eu trabalhei com um cara, que ele foi uma atitude meio escrota, mas faz sentido, ele falou assim, porra, eu só gosto de contratar gente pobre, porque aí o cara trabalha direito, porque ele sabe que se ele ficar desempregado, ele tá fudido. É meio errado o cara pensar assim, tá ligado? Porque ele não pode fazer avaliação das qualidades do profissional por causa da classe social dele, né? Mas, mano, um moleque de 17 anos que mora com os pais e não tem nenhuma conta, ele não vai ter muita responsabilidade, tá ligado? Não, claro que não. Na maioria dos casos, lógico que a gente pode analisar. Quando eu tinha acabado de me mudar aqui pra Calgary, eu trabalhava num fast food da vida, no Wendy's, que eu acho que tem no São Paulo. Antes do sorvete, antes de você virar sorveteiro? Não, isso, o sorvete foi antes. Ah, tá. Ah, então, sorvete você tava bicho louco, caralho. Bicho solto. O sorvete foi clássico. Pra quem não sabe, antes de eu ter um bom emprego e o caralho, eu trabalhei com tudo aqui no Canadá, cara. Mas é foda. Mano, eu já trabalhei em pizzaria, cara. Que dia a gente faz especial profissões e conta as nossas histórias. Porra, especial profissões seria foda. Mas, ó, só você já desenvolve seu raciocínio aí, só completando a parte da responsabilidade. Quando eu trabalhei na pizzaria, eu era novo pra caralho. Era mais novo ainda do que esse emprego aí que foi o primeiro registrado e tal. Eu tava no segundo colegial da escola. Aí um moleque meu, brother meu, pizzaiolo que trabalhava lá, falou, mano, tô precisando de um ajudante. Vamos lá que o cara paga R$40 por dia que você for. E aí eu só queria comprar jogo, tá ligado? Era na época do PlayStation 2. Falei, mano, R$40 é o preço de uns dois jogos, é nóis. Aí eu fui, tá ligado? Só que, mano, responsabilidade zero. A gente ficava aloprando. Pegando as linguiças de fazer as pizzas e fingindo que era piroca, assim, ó. Passando na bunda um do outro. Tipo... Qual é o nome da pizzaria pra ninguém, pra galera não ir lá? Jamais falarei. Mas era, mano, a gente ficava criando sabor de pizza só pra nós comer, tá ligado? Era um negócio que hoje em dia eu olho e falo, mano, o cara, tipo, o cara emprega. Aí o nego fala, caralho, não dá oportunidade para os jovens. Só que é gente com experiência, formado, pra pagar pouco. Mas, mano, quando dá, os caras fazem essas merdas aí. A época da pizzaria foi foda, mano. Filho da puta. Mano, eu vou te falar aquele negócio. Sim, mas conte da sua, do Wendy's. Acho que você ia falar do Wendy's. Sim, no Wendy's, né? Eu esqueci qual era como é que se diz? O que foi o primeiro emprego também e tal. Ah, sim. Pois é, esse negócio da criançada não tem responsabilidade, né? Eu era um dos mais velhos lá, né? Eu tinha 21, eu acho. Tinha 21 anos. É, que e a pivetada era tudo 14, 15 anos, tá ligado? Nossa, aí é foda, 14 anos não dá não, caralho. Não, porque aqui, você sabe por que aqui o pessoal trabalha bem cedo, né, nos fast food da vida. Então era moleque pivete, 14, 15, 16 anos, entendeu? Então, maluco, era ninguém tava nem aí, nego não aparecia pra trabalhar, e a gente ficava fudido lá no dia, que era, né, muito... Não avisava, tava nem aí. Isso que é foda. O cara não aparecer, às vezes ele tem um contratempo, beleza, mas os caras não avisam, mano, foda-se. É tipo muito secundário o emprego pra ele. Pois é, o cara não precisa. As contas estão pagas, papai e mamãe estão, né, estão pagando a conta de tudo. Então, o moleque, pra que o moleque vai ter responsabilidade num trabalhinho desse, né? O cara tava nem aí, mano. Então eu sei como é que é. Não, essa empresa que eu trabalhei é louco. Mano, a gente era. É pra ser uma escola. Como eu te falei, a maioria era lá, 90% homem, que, como eu já falei aqui N vezes, é um bicho trouxa. E aí, mano, tudo 17, 18 anos nessa situação de não ter responsabilidade nenhuma. Tinha um moleque que era mó bonzinho lá, e a gente aloprava ele, porque ele era cabeçudo, tá ligado? Aí a gente ficava na quinta série eterna zoando o moleque de cabeção, iglu, não sei o quê, balão de ar quente. Mil apelidos idiota relacionados à cabeça grande. Aí esse moleque saiu de férias, beleza. Aí ele voltou e ficou umas duas semanas na empresa, a gente voltou a fazer o bullying agressivo com ele, e aí ele parou de ir. Aí a gente, caralho, o que aconteceu com o safado? Aí, tipo, o gerente veio e falou assim, aí, o pai dele ligou aqui e falou que ele parou de vir porque ele tá se tratando do psiquiatra, que ele não aguentava mais as brincadeiras de vocês. Aí eu falei, eu pensei, mano, esse maluco vai vir igual o Realengo aqui atirando em todo mundo com uma AK-47, aí vocês vão parar de zoar o maluco, tá ligado? Só que aí ele foi afastado, mano. Não sei o que deu, tá ligado? Mas, mano, o cara se afastou da empresa, não sei o que deu, e a gente venceu na zoeira, tá ligado? Eu participei de um bullying que o cara parou de ir trabalhar por causa da zoeira. Até hoje eu tenho um pouco, quando eu durmo, eu falo, caralho, às vezes é melhor dar uma segurada. Caralho, mano. Mas, Evandro! Sim! Vamos pras notícias! Bora! O meu coração. Sei quando esta canção ela ouve tocar. Vamos lá, Evandrinho. Oi. Enviado para nós, diretamente pelo eu gostei do nick dele. Odibreiro. Odibreiro, quando eu tava selecionando, eu falei, porra, bom nick, olha aí. Quem é você? Essa parece aquelas histórias que tem, tá ligado? Que passa na taverna. Aí chega o cara com o nick do cara que vem da longínqua terra brasileira, Odibreiro. Odibreiro, essa é a fama dele. Ele fez, tipo, que nem levando pra essa metáfora aí das tavernas medievais, as aventuras. Pois é, cada um tem um nome que, tipo, reflete um pouco das aventuras, das caminhadas que você já trilhou até aqui. E o cara é Odibreiro. O que ele aprontou no RPG? Odibreiro. Né? Conhecido como Odibreiro. Odibreiro. Odibreiro mandou aqui pra nós, um grande abraço aí pra Robô Odibreiro. Vestido como ninja, homem ataca palhaços. E é preso, mano, em Osório. Como assim, mano? Ai, cara. Local, agressor tem uma doença mental diagnosticada e irá responder ao processo por lesão corporal em liberdade. Espada usada pelo rapaz foi apreendida pela polícia. Cara, tá rodando fidget spinner enquanto grava. Caralho, mano, eu peguei tétano só de ver a foto da espada, olha aí. Coitado dos palhaços, tava apenas querendo alegrar as pessoas na rua. Caralho, eu sei que palhaço, né, tipo... Cara, tem palhaço. Gente que tem medo de palhaço, né, mano? Você tem medo de palhaço? Cara, medo não. Eu acho que... Porque é o seguinte, o palhaço, ele é uma figura muito imprevisível. É tipo uma pessoa louca, saca? É um ser humano adulto. Sabe o que eu acho que essa parada do... Esse lance da galera ter medo de palhaço, eu acho que sabe de onde? Do mesmo lugar que tem gente que... Do It? Não, eu acho que é da parada do criança. Uma vez eu trabalhei, acho que eu já contei aqui no 99, enfim. Trabalhei num projeto que envolvia Papai Noel no final do ano. A gente tirava foto do Papai Noel com as crianças lá. E tinha umas crianças, maluco, parecia que tava sentando no colo do capeta na hora de tirar foto com o Papai Noel. Com medo. Aí eu pensei, sempre tem a criança. Não, mas eu acho que sabe por quê? Imagina que você é criança, pequena e nobre, um aninho. Aí você tá acostumado a ver pessoas, entre aspas, normais, na medida do possível. Sim. Com roupinha normal, tudo mais. Aí chega um ser que tá todo de vermelho, com a porra de um gorro, com a barba gigantesca, né, do nada. E as pessoas te forçando a sentar no colo dela, você vai pensar, caralho, que porra é essa? Agora imagina a mesma situação, você é uma criança, tá de boa, aí chega um caralho de um palhaço pulando que nem o Sérgio Malandro, com o cabelo colorido e o nariz vermelho também, tá ligado? Acho que é por isso que as pessoas desenvolvem esse medo, esse receio do palhaço. E também tem o fator da imprevisibilidade, que você falou, que o palhaço, teoricamente, ele é o Coringa do Batman, né, mano? Ele tá meio louco, ele é louco. O Coringa é um palhaço, por que será, então, né? É justamente essa é a ideia, a natureza da parada do palhaço é ser um ser humano, mas que age de forma completamente imprevisível, que joga, chega com a florzinha no peito, aí ó, dá uma gelada aí, aí espirra água na cara do maluco. Mano, eu sempre achei o humor, nada contra os amigos do palhaço, é uma profissão digna, mas eu sempre será que achei a gente esse humor... tem algum ouvinte que é um palhaço? Tem os dois apresentadores que são palhaços. Que é um palhaço profissionalmente? Ou palhaço somos nós? Pô, palhaço é uma palavra legal, somos nós. É legal da palavra, porque palhaço é uma palavra muito boa pra você xingar. Tipo, que é esse palhaço? Seu palhaço. Aquele cara da mídia, caralho, tá ligado? Que ele tá sendo entrevistado pela Band. Sai daqui, eu não quero falar com você, seu palhaço. Seu palhaço. O melhor de você perguntar assim, quem é esse palhaço? Quer dizer que o cara, ele tá, não apenas você é um palhaço, mas você não é nem um palhaço conhecido. Exato. Pô, mas quais palhaços que a gente tem conhecido, tirando o Bozo e, sei lá, o Patati Patatá? Não tem muito. Quem é esse palhaço? O Tiririca, porra. O Tiririca começou como palhaço. O Tiririca é um palhaço. Pode que, o Tiririca é bom. Então, aí que tá. Eu ia falar que eu acho bem idiota esse tipo de humor de palhaço, de cair, torta na cara e não sei o quê. Mas o Tiririca é um cara sagaz, mano. Porque ele não é humor muito de corpo, né? Ele faz mais aquelas velhas piadinhas do Nordeste e tal. Tiririca eu acho foda. Boas piadinhas. Sim, mas siga com essa palhaçada. Siga com essa palhaçada. Aí no subtítulo da mensagem, fala aqui, da notícia, fala assim. Um homem foi preso na noite de sábado e liberado horas depois na cidade de Osório, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Suspeito de ter atacado dois palhaços. Eu tô lendo a mensagem. Eu tô lendo a notícia. Toda vez que aparece palhaço na notícia, eu não leio literalmente. Eu imagino que é o cara que escreveu chamando alguém de palhaço. Tá ligado? Dois palhaços. Ele estava com espada e vestia roupas ninja no momento do ataque. Um dos palhaços quebrou o punho ao cair da perna de pau. Caralho, mano! Mano, o cara, ninja, coitado, ninja foi ninja, filho. O cara tava... Nossa, mano. O cara tava no, na perna de pau e o maluco chegou dando a lenha, tá ligado? Como se fosse cortar a árvore com o machado. Nossa, o ninja deu uma espadada e falou: "Morre!" Ai, caralho, mano. Isso é algo que o pica-pau faria, mano. Chegar no palhaço. Pica-pau, ele é um pica-pau, o nome já diz, né? Mas ele tem atitudes de palhaço, tá ligado? Ele é louco, mano. É um palhaço. As vítimas foram Luiz Felipe Ávila, conhecido como palhaço Danoninho, e Rovani Brandão, que atua como palhaço Tarantela. Os dois faziam a animação em frente a uma loja... Danoninho e Tarantela, que dupla, hein, rapaz? Que dupla, melhor que Leandro Leonardo. Os dois faziam animação em frente a uma loja no centro de Osório desde a final da manhã da sexta-feira, quando, pô, das 16 horas, foram surpreendidos pelo ataque. O rapaz chegou vestido de ninja com espada. Imagina a cena, os cara, a galera ali na região devia achar que fazia parte do negócio, né? Fazia sim, parte sim. É, mano, o cara tá vestido, né? O nego achou que era o teatro ali que eles estavam fazendo. Era não, e tem dois ninjas. Palhaços. O cara que contratou deve ter... Caralho, mas isso só foi... Eu vou pagar os palhaços, hein? Essa palhaçada aí na minha frente. Ninguém falou nada de ninja, não. Não tinha isso aí no artigo da LX, não. No contrato, tá ligado? É. Não sei de ninja nenhum, não. Se quer me cobrar mais, vai se fuder. Isso aí é a conta de vocês. O rapaz chegou vestido de ninja com espada, daí ele puxou a perna de pau do meu colega, o palhaço Danoninho, derrubou o meu equipamento de som, que quebrou e caiu em cima do meu carro, e colocou a espada no pescoço do meu colega. Será que o cara achava que ele tava invadindo, mano, o castelo lá do Drácula, no Castlevania? É isso? Pode crer, o cara que tá fantasiado de ninja também, você vê que não bate muito bem, mano. Porque tem uns palhaços no Castlevania, tem uns palhaços, uns monstros palhaços lá no castelo. Inimigo? O cara tem, porra, no o cara na cabeça dele, ele tava fazendo uma parada muito irada. O ninja tava... Ele tava tipo... Maluco, ele tava que nem o... Como é o nome? Aquele maluco lá, o Don Quixote, derrotando, batendo nos moinhos, achando que é o gigante. Ele viu um cara, achou que era um gigante, porque tinha perna de pau, e falou: vou salvar as pessoas de Osório agora mesmo. Sou o herói que eles precisam. Os malditos palhaços. Malditos palhaços. Vocês são petistas, aposto também. Relata roupa. Porque nos comentários alguém vai falar, porra. Ah, não sei. Aí você... Ao presenciarem a cena, seguranças e funcionários de lojas próximas partiram em defesa dos palhaços. As pessoas correram atrás dele, mas ele conseguiu fugir contra Rovani. Em virtude do ataque, Luiz Felipe sofreu fratura no punho esquerdo e terá que passar por cirurgia. Tem a fotinha dos caras aí, ó. Tem, o palhaço Danoninho e... Já esqueci o nome. Palhaço com aparelho dente, porra? Como assim? Danoninho e Hanseníase. Mano, o palhaço também cuida da aparência, né, cara? Você acha que só porque ele é um palhaço que ele não tem... Hanseníase, tarantela, caralho. Podia ter uns palhaços que... Mano, Hanseníase e efizema pulmonar. A bela dupla. Que vai no hospital pra falar com os fumantes, tá ligado? Que bosta. Tossindo na cara deles. É. Todo fudido. Com os dentes amarelos. Sim. Fudidão. Ah... Cara, depois de ver a repercussão nas redes sociais, a mãe desse rapaz procurou a delegacia e fez a apresentação dele. Foi apreendido o artefato e depois ele foi liberado. Caralho, mãe X9? A mãe X9, pai. Tá, a mãe queria. Ele atacou os palhaços, voltou pra casa achando que nada tinha acontecido, guardou a espada no sarcófago, porque e chegou lá a polícia do nada. É, a mãe viu o safado e falou: vou dedurar pra polícia. Aí tá vendo? A mãe fez justiça. Caralho, mano. A polícia solicitará medidas cautelares para investigar a situação mental do agressor e até mesmo a possibilidade de uma internação compulsória. É isso dado, ou seja, vão internar o louco. Sempre que o cara faz merda agora, vão apelar pra essa parada que o cara é louco? Que nem o filho da desembargadora lá? Caralho, mano. 200 quilos de maconha, vai tudo tomar no cu? E aí, ele tem sim. Não, e com munição e o caralho. Arma, munição, caralho. Aí não, realmente, realmente me parece um louco aquele cara. A fotinha dele na piscina, pagando de malandrão, com óculosinho. Mano, caralho, vou nem xingar muito o país aqui, porque, né? Eu já fiz isso e já tomei na cara. Pois é. Tem comentário, Izzy? Vamos ver aqui. 4 comentários. O Pablo Leandro falou: o nome da doença mental dele se chama falta de mulher. Kaká. Lamentável. Toda vez os caras associam isso, né, mano? É, mano. Como se o cara... Quantas... Você tá solteiro, Izzy. E aí, você vai catar uma espada e você vai atacando os palhaços? O que tem a ver, tá ligado? O cara, mano... Ah, não sei o quê. Falta de mulher. Isso aí é falta de mulher. O que tem a ver, tá ligado? Aí, se fosse uma mulher, iam falar... É, a pia tá lá cheia. Mano, é um argumento que não faz o menor sentido, brother. Caralho, mano. Aí, a Jess Gadens, ela, inclusive, ela confrontou, falando exatamente o que você falou. Ela disse... O que tem a ver uma coisa com a outra? Parece um homem das cavernas. Pelo amor, se decepcionou aí. O senhor Neandertal do caralho. O Pedro Petri falou mais que parte daí. No podcast tem um cara que ficou pistola, que eu falei que os caras que defendem bater mulher vão votar no Bolsonaro. Aí ele mandou: nossa, estou muito decepcionado com você. Não é bem assim, não. Mano, a gente fala uma frase rindo, quase chorando de dar risada. E o cara, ele não consegue entender que a gente tá zoando, tá ligado? Como se realmente todo mundo que vota no Bolsonaro... É, incentivar essa agressão a mulheres. Não faz sentido nenhum. Obrigado. Próxima notícia enviada pelo amigo Wilson Ferreira, WSN Pi Pereira no Twitter. Lembra que essa notícia é a seguinte, ó. Empresa descobre que seu produto é inútil e demite 1/4 dos seus funcionários. Caralho. Lembra que a gente explicou, falou uma notícia de uma vez aqui de um cara que ele automatizou todo o trabalho dele e aí ele ia pra empresa pra ficar jogando e com anos fazendo isso e tal. Aí ele foi fazer post no Reddit e os caras descobriram e mandaram ele embora. Essa aqui é a mesma linha, tá ligado? Os caras... Parece história, sabe do quê? Aquele seriado Arrested Development. Que saiu hoje. Eu tava reassistindo ontem, inclusive. Muito bom, por sinal. Muito bom. Mas, mano, bom, parece, mano, tipo assim, a gente tem... Ou do próprio Rick and Morty, tá ligado? Ah, eu tenho uma empresa que o que eu faço é inútil, então eu vou mandar a galera embora aqui porque eu tô tomando prejuízo. Vamos ver como que isso aconteceu. Máquina de fazer sucos custava $400. Caralho, é um valor... Acho eu que é caro, hein, mano? Aqui você compra um espremedor de frutas. É. Quanto é uma máquina de fazer suco? Não, qualquer máquina aqui é caro, porra. $400 tá na. Pô, um espremedor de frutas aqui no Brasil custa uns R$200, mano. No link do. Promobit, um abraço, Promobit. Porque $400 eu compro, mano. O quê? A vida inteira de suco aqui. Tô falando, mano. Aqui, ó. Máquina de fazer juicero. Vamos ver aqui. Vamos ver. Deixa eu ver o tamanho. Vamos confrontar a realidade. A realidade canadense brasileira. Juicero. First cold press juicing system of its kind. $400? Eu pensei um Play 4, mano. Vamos ver aqui. Mano, essas paradas aí, gourmet de cozinha é caro pra porra mesmo. Mano, cara, mas tem que ser do McDonald's pra custar $400. Tô vendo. Cara, essa é a parada mais hipster e presunçosa que eu já vi, mano. R$100 aqui, ó. Cadê? Manda o link aí, deixa eu ver. Bonito ainda, de metal e os caralho. Deixa eu ver aí o link. Quer o link? Escreve espremedor de frutas pro Google e vai em shopping. Espremedor de frutas. Não, vou te mandar um link, tipo, a internet é ruim, caralho. Vou ficar caçando aí. Ih, deu página não encontrada aqui. Cliquei o primeiro resultado aqui dessa porra e deu página não encontrada nessa merda. Mano, espremedor de suco, eu não vou falar o aonde, mas espremedor tá aí. Não, caralho, Evandro, esse espremedor aí que tava na notícia é uma parada mais gourmet que você compra o saquinho que vem com a paradinha. Esse espremedor aí é tipo o que... tipo aquele de café? Sim, caralho. É uma parada... lê a notícia aí, caralho. Olha como é que é o negócio. O brasileiro querendo julgar pelo título. Olha aí, o cara não vê a parada. Juicero demitirá 25% de seus funcionários e diminuirá o preço de suas máquinas de fazer suco após descobrir que elas são basicamente inúteis, caralho. O engenheiro que projetou esse bagulho, mano, deve estar muito triste, tá ligado? Depois, o legal é que, tipo, eles de desenvolvimento. Cara, eles fazem o design, o projeto, toda a engenharia da parada, tudo. Aí depois que já o negócio tá à venda, porra, esse negócio aqui é inútil, né? Não, o marketing, tá ligado? O cara divulga. Antes. É, ninguém pensa nisso antes, porra. É, então, de acordo com a Bloomberg, outro nome que me lembra a porra do Rick and Morty, que tá foda na minha cabeça, em abril, clientes descobriram que o processo de espremer as cápsulas vendidas pela empresa poderia facilmente ser realizado apenas com as mãos. Realmente, caralho, é inútil mesmo. Mas se fudeu. Espécie de Nespresso dos sucos, a Juicero vendia máquinas que supostamente era a única tecnologia capaz de tirar o suco. Ah, mas dá pra ver, mano. No videozinho dá pra ver que a parada só espreme o suco. Ah, caralho, vai tomar no cu. Cadê? Olha o vídeo. Manda foto aí. Manda o vídeo. Qual é a bosta? Abre o vídeo. Entra no site juicero.com. Juicero. Ó, você vê que a parada abre, aí você coloca o saquinho ali e não tem... Só espreme? Olha lá. Só espreme. Olha aí, ó. Só espreme. Caralho, mano. Vai se fuder, pô. Ai, caralho, pagar $400 pro bagulho que você pode apertar na mão, tomar no cu. Vai se fuder. Espécie de Nespresso dos sucos, a juiz. Blá, blá, blá. O aparelho era vendido por $399 e as cápsulas por $5 a $7. Alegando, e dá pra um suco só nessa porra, imagina. Não, mas assim, ainda tá caro esse suco aí, $7, mano. Alegando mudança nos planos de negócio para escalar as vendas, a empresa agora demitirá um quarto da sua equipe. Chuto eu, que foi a equipe que desenvolveu a máquina. Eu quero entender, tá, como é que os caras achavam que isso aí... Eu tô tentando entender aqui. Caralho, mano. O produto mais inútil de alimentado. $400, mano. Tá boa. É. Caralho, mano, eu tô entendendo o seguinte, peraí. Por que alguém comprou isso pra começo de conversa? Porque... Pelo vídeo dá pra ver que não, nada tá sendo feito, tá ligado? No... Caralho. Trouxa, mano. Tem trouxa. Ele mistura com... Ó, ele parece não fazer nada, mano. Tipo, deixa eu ver aqui. Peraí. Vou colocar aqui outro link. Eu quero ver ele funcionando. Transporta do saquinho pro copo? É, pelo jeito é. Eu posso pegar a tesoura, abrir e jogar e beber com canudinho. É isso mesmo que tem nego fazendo nos vídeos, caralho. Bota... Oh, caralho, mano. Vai se foder, mano. Nesse link que... Cara... Essa é uma notícia que lembra do seu cérebro e faz isso. Depois eu que sou otário. Ô, pensa no cara que gastou $400 para essa porra. Imagina o cara da Best Buy que vendia, filho, essa porra. Caralho, tem vídeo no YouTube, mano. Não, e pior que quando lançou, ela custava $700. Caralho, tá porra. Caralho, mano, esse preço de $400, ele já foi reduzido. Tá na promoção. Caralho, tá na promoção do Promobit, $400. Coloca na postagem, hein? Coloca na postagem. Agora deve custar $100. E você ainda leva $100 em suco, tá ligado? Só pra desovar o estoque, pra parar de ocupar espaço essa merda. Ao mesmo tempo, cara, SEO... Calma aí. Olha a venda casada foda, que isso não fala a notícia brasileira. Tá bem resumida. Sim. Mas olha que foda. Você só pode comprar esse suquinho, o pacote, se você tiver a máquina. É venda casada foda. Caralho, aqui no Brasil não poderia. Eles dariam um jeito de... Pois é. Burlar, porque, né, venda casada é crime. Já, o Gabiru já diz aí, ó, advogado, Celso Pinto, que manja, sabe que tudo isso aí é crime. Caralho, mano, tem vídeo da galera fazendo exatamente isso, Evandro. Cortando e espremendo a paradinha. Caralho, que maravilha, mano. Ao mesmo... Mano, esse caralho é um tipo de bagulho que eu pagaria pra estar na reunião com os donos da empresa. os dias que eles descobriram essa merda, tá ligado? Todo mundo, uhum. Caralho. A empresa inteira, aquele rádio peão que os caras chamam, tá ligado? Todo mundo, mano. A nossa... É, quando fica aquele burburinho nos corredores, uhum. Tipo, que tem suspeita que a galera vai ser mandada embora, ou que a empresa vai ser comprada, ou alguma merda que vai afetar a vida de todo mundo que tá acontecendo, isso a gente chama aqui de rádio peão. E eu queria estar muito nessa empresa no dia que começou a rádio peão, de quando eles descobriram essa parada, tá ligado? Que a máquina que eles vendiam era um item inútil pra quem comprava. Aí tem aqui, ó. Ao mesmo tempo, o SEO nega ter se abalado com a descoberta da inutilidade de suas malas. Lógico, né? O cara vai falar. Aí, fizemos uma puta bosta. Em um post no Medium, Jeff Dunn, presidente da empresa, escreveu: foi frustrante ler que algo que... Lógico que foi frustrante, mas calma aí. Deixa eu parar de ir. Foi frustrante ler que algo que sempre soubemos e que nossos clientes simplesmente não estão interessados em fazer era de alguma forma novo e relevante. Como assim, cara? Ele sabia, então? Não. Eu tô entendendo. Ele tá explicando o seguinte, pessoal, eu tô entendendo o argumento porque o artigo tá meio mal escrito. Eu acho que ele tá dizendo o seguinte: algumas pessoas não querem fazer dessa forma, querem fazer da nossa forma. É basicamente isso. Tipo, foi bastante legal que sempre soubemos que nossos clientes simplesmente não estão interessados. Olha aí. Não, mas é que ele vai falar o quê, porra? Miguel.com. Sim, mas, mano, você acha que eles... Eu vou criar uma parada aqui que cedo ou tarde que vai descobrir que não serve pra nada. E eu sei que eu tô fazendo isso. Quem é você? É Bel Pesce, filha da puta. Tá ligado? Olha o que ele fala lá. Nossos clientes... Você não é esse, mas tá dando Miguel, amor. Ele fala assim. Nossos clientes simplesmente não estão interessados em fazer. Ou seja, espremer o suco. Isso que ele tá dizendo. Ele tá dizendo o seguinte, ó. Porra, mano, todo mundo sabe isso. A parada é gourmet, a parada especial. Como é que é? Uma parada meio... Como é que é? Pra galera mais alto nível. Exclusivo, exclusivo. Ele falou assim, que, não é, que é, era de alguma forma novo e relevante. Tipo, isso aí não é novidade. A gente sabe que a gente tá vendendo um produto mais upscale e tal, mais, né, mais chique, mais gourmet. É isso que ele quis dizer. Ele quis dizer assim, o que ele tá falando nessa frase é que estão fazendo estardalhaço por algo que a empresa nunca escondeu, basicamente, entendeu? Então, mas aqui, ó. Após o artigo, Dam diz ter oferecido tempo extra para a devolução do produto e que menos de 5% dos compradores fizeram uso dele. Isso aí, caralho! Sabe o que tá aparecendo? Mãe, então falando da crise... Estão falando que tem crise nos Estados Unidos? Pois nego é. Comprando espremedor de 400... Não, e era $700 essa porra antes, mano. Não serve pra nada e nem pra usar, tá ligado? Ele tá falando aqui que 5% usa. Isso aí, sabe o que me parece? Você já usou aqueles... Puta, me fugiu o nome agora, mano. Que é tipo um liquidificador, mas com mais paranauê, mais acessórios. Sim. Pra bater... Eu esqueci o nome dessa merda, mas o ouvinte que sabe... Que sabe o que sabe, é, tá ouvindo. Sabe. Desesperado. Aí o cara compra. Meu irmão tinha um. Aí eu falei, vou usar. Mano, você usa. O bagulho parece que o Tasmania passou na sua cozinha, maluco. Caralho. É coisa pra caralho pra limpar depois, pra desmontar e o caralho. Então, acho que é processador de frutas aquela merda. Sim, você sim, olha sim, pra processador aquilo. De fruta. Então, você olha pro processador e olha pra fruta que você quer comer e olha pro processador de novo, você fala, foda-se. Pô, eu vou colocar uma faca e voltar pro quarto e comer isso aqui lá e vai sujar menos e eu vou... É, talvez essa máquina seja isso, tá ligado? Porque querendo ou não, o cara tinha que colocar o saquinho, fazer o suco, depois tirar o saquinho. Aí eu não sei se ele tinha que limpar a máquina, qual é que era, entendeu? Então às vezes o cara comprava achando, ah, vai ser um negócio que vai facilitar a minha vida, pá, botei meu suquinho pronto ali. E aí ele olhou, ele viu e era só ele cortar o saco, picar o canudo e seguir a vida, tá ligado? É, não precisa nem espremer, bota o canudinho. É, então, olha assim e fala, mano, em vez de até ligar essa porra e sujar copo e o caralho, deixa quieto. Vou tomar o suco direto, cortar aqui e tomar igual um Mup, tá ligado? Acho que foi isso que aconteceu. Um Mup? Lembra quando você me apresentou, você falou sobre o Mup de um dos eventos que você foi com o Bruno? Seu Mupzão, mano, caralho. Naruto Friends, todos os Naruto Friends do Brasil tem Mup, mano. Naruto Dreams, todas essas coisas aí, os caras vivem de Mup. Mup e comida japonesa, pastel de cachorro. Tem umas notícias aqui, mas eu não vou nem ler, que olha, relacionada a outra notícia, o cara tá falando do Tiririca, ó. Não, o cara comentou assim, dizem, assim como o Tiririca diz, pior que tá, não fico. Aí começa a discutir sobre o Congresso, não sei o que, eu acho que eles clicaram no link errado e começaram a discutir sobre capaz. Política, caralho, que falta de o que fazer, mano. Pois é, vê os comentários. Não tem nada a ver com a notícia, mano. Foda. Congresso, ai, blá blá blá, foda-se. Moleque atrevido, com um olhar sincero, vivido e jogador, chamado MC Cego. Próxima notícia aí. Próxima notícia enviada por nós. Porra, essa é boa, hein? Enviada pra gente, diretamente pelo amigo Darlan Christian, arroba Darlan CR. Mãe coloca cartaz em prédio contra vizinhos que palpitam na criação de seu filho. Olha aí, mano. Nossa, mano. Tem o cartaz bonito, o textão do Facebook em foto em forma de cartaz. Cara, textão de cartaz. A mulher assinou e tudo. Evoluímos. Tal como Pokémon, evoluímos o textão do Facebook. Agora eles são físicos. E tem um vídeo dela instalando também. Vai, lê. Cara, cadê o vídeo dela botando? Que sensacional, porra. Tem, cara, porra. O Brasil é maravilhoso. No Canadá você não tem uma vizinha dessa. Caralho, mil vizinhos, hein? Eu não vi o vídeo não, porque né, a internet não deixa. Mas você tá falando, eu acredito. Olha só. Eu leio primeiro a faixa ou eu leio a história primeiro? Leio a faixa, acho que eu leio a faixa pra situar o pessoal. Beleza. A notícia tem a foto já da faixa, que é o recado dela pros vizinhos. Sensacional. Olha, ela fala o seguinte. Eu acho que faz mais sentido a gente ler primeiro a história e depois ler a... Eu quero ler a faixa agora, mas não, acho que faz mais sentido. Deixa eu começar, vai. Eu vou começar a história, tá? Vou começar. Cansada de ouvir reclamações dos vizinhos sobre a forma como cria seu filho, a carioca Patrícia Monken colocou... Ela é herdeira daquela rede de lan house que tinha no São Paulo? Escreve diferente, mas é. Tá passando o carro do ovo aqui na rua. Se vazar áudio aí, já sabe o que é. Carro do ovo? Como que é isso? O carro do ovo fica tocando rap e oferecendo 30 ovos por apenas sei lá quantos reais. Foi não, embora, meu tempo fazia isso com sorvete. 30 ovos, 2 reais. Porra, aqui nunca passou o carro de sorvete, não. Passa o carro do ovo, passa o cara trocando pintinho por metais. É? Como é que é? O cara do pão doce. Porra, você, a gente já falou disso na Vetro Vidas, caralho. Pintinho, pintinho pra criança criar e ele leva, sei lá, garrafa, fio de cobre, qualquer porra, que lata velha, criança, panela. Pra criança matar, né? É, teoricamente é pra criar, mas né, o pintinho vai morrer, certamente. Inclusive, os caras têm a... Pintinho colorido, caralho, esse cara passa vendendo. Pintinho colorido é clássico de quermesse, maluco. Mano, brasileiro é maravilhoso. Ah, que beleza. Então passa vendendo pintinho. Vai, segue a vizinha. Segue. Com um cartaz ilustrado na fachada do prédio em que mora no Complexo do Coroado. Você tem nome de favela, hein? Em São Gonçalo, Rio Grande, é Janeiro. Acho que não, é um prédio. Enfim, vai. Eu mudei o nome do estado, mas tudo bem. Rio Grande de Janeiro. Ah... Caralho, Rio Grande de Janeiro. É uma mistura, Rio Grande do Sul com Rio de Janeiro. No recado, Patrícia explica que às vezes parece estar matando o filho, quando na verdade está apenas cuidando da higiene do bebê. Ela ainda pede, de forma cômica, que os vizinhos não chamem o conselho tutelar. A mulher tava sendo alvo de fofocas, aí ela foi lá e foi na gráfica, escreveu um texto, gastou dinheiro... Voltou lá pra pegar quando terminaram, só pra mandar aquela alfinetada, né? O cara colocou no imagens, bebê chorando, pra ter uma imagenzinha. Isso, pra pegar a imagem, redimensionou no, né, o Word Art. Aí diz aqui, ao fim da nota, a Patrícia lança uma promoção onde oferece o direito de palpite de acordo com o tipo e quantidade de fraldas que o interessado doar. Aí vamos agora ler, pra agora que a gente já deu a contextualizada. Vamos ler. Diz a faixa. Prezados vizinhos, às vezes parece... Prezados, quando na verdade já tá mandando tomar no cu. É, filhos da puta. Prezados filhos da puta. Às vezes parece que eu estou matando meu filho, quando na verdade estou só colocando soro no nariz, cortando a unha ou limpando o ouvido do meu bebê. Favor não ligar. Eu vou te falar um negócio. A tipografia desse negócio aí precisava de uma melhorada, né? Porque é, cara não começa manda... grande, aí diminui, aí fica grande. Porque o texto era muito grande e o cara não soube diagramar, mano. Isso, mas o recado inicial dela nessa frase é o que você ia ler na sequência, ó. Favor, não ligar. E tá menor, tá ligado? Não, vou te dizer um negócio. Quando esse cara fez essa imagem aí, no Word, ele sofreu, você vai se identificar. Ele sofreu pra colocar essa imagem do bonequinho aí, do bebê chorando, porque no que ele botava, zoava o texto inteiro, uma folha vira duas. Lembra disso aí? É clássico. Justificado foda, pode crer. Ah, favor, não ligar para o conselho tutelar. Quando Deus disse, orai e vigiai, ele se fria a sua própria vida nas dos outros. Ainda meteu carteirada bíblica. Vão pra igreja, vai pra igreja, mas fica falando bosta da criação do meu filho. Se quer se meter na minha vida, faça as coisas direito. Comece lavando as minhas calcinhas, pagando minhas contas e resolvendo os meus problemas por mim. Meteu, botou o pau na mesa. Aí mano, ela tava muito especial. Pistola. Mano, o trabalho que a mina teve. Sim. A cada 5 pacotes, ela botou entre aspas, não sei porquê, de fraldas G ou XG, é um bebê gordo por cima. É ganha um bebê direito... obeso. É gordão. Ganhe o direito de dar palpite na questão do meu filho. Observação, se o pacote for jumbo, são 2 palpites. Assinado Patrícia. Ela botou o nome ainda, mano. Ela tá dando a cara tapa foda. Pra não ter ninguém, fala, cara, quem será a louca que fez isso? Não, sou eu. Ela fica na janela, tá ligado? Olhando pra ver a reação da galera. A galera lendo, se alguém falar bosta, ela já grita, sou eu, por quê? Algum problema? Quer falar, fala na minha cara. Aí, continuando, voltando no game. A foto que foi compartilhada pela própria Patrícia em seu perfil do Facebook fez grande sucesso na rede social, sendo compartilhada mais de 4 mil vezes, muitas dessas em grupos de pais e mães. Lógico. A carioca ainda compartilhou no YouTube um vídeo do momento em que pendura o cartaz na fachada do prédio. Infelizmente, para ser fofoqueiro, não precisa de diploma de ensino superior, escolaridade média ou experiência anterior comprovada. Ela é... Qual o termo pra isso? Ela é meio prolixa. Ela é verborrágica. Articulada talvez seja uma interpretação com mais boa vontade. Eu fui mais na maldade. Vamos então, mas você vê que não é um tigre que você tá querendo causar, tá ligado? Exatamente. Você falou bem. Não é um tigre qualquer. Talvez ela seja um pouco despeitada, porque isso é despeito pra caralho, né, mano? A mulher fazer uma... Não, é o que eu falo lá. Tigre não é ter grana ou não ter grana. É onde você mora e você não mora. Exato. Essa mulher não é um tigre fudido, tá ligado? Ela é um tigre com escolaridade alta. Ela tá gastando outro tigre pra arranhar, tá ligado? Exatamente. Mais que 3 tigres. Isso aí deve ter custado. Não precisa morar longe ou perto, basta ter bons ouvidos e uma boa fala. E não dá pra escapar. Em todas as ruas do mundo existem vizinhos fofoqueiros que ultrapassam limites sobre-humanos para contar X-Men. Uma boa história. X-Men. Diz Patrícia na descrição do vídeo. Aí tem um vídeo aqui, ó. Mas ali, ó, na placa ela fala parada sobre não chame o conselho tutelar. Não, eu acho que é o se liga. Chamou, capaz. Ah. Se liga que nessa faixa ela tentou fazer toda a parada teatral de revelar. Porque ela, quando ela tá botando a faixa, ela tinha coberto a faixa com outra faixa, cobrindo os dizeres da faixa, olha aí, ó. Sim, sim, ela vai instalando, aí depois ela tira como se fosse a grande inauguração da faixa. A grande inauguração. É isso mesmo, Evandro, é a inauguração da faixa. Hoje, sábado, 4 da tarde, não perco a inauguração da faixa da Patrícia. Ela dá uma amarrada na grade. Mano, é muita falta do que fazer, mano. Eu admiro a mesma... Foi uma mega inauguração mesmo. Foi. É foda, porque, mano, tudo é isso aí, todo lugar é isso daí. Aí mora em prédio, prédio faz barulho. Aí é lógico que o vizinho vai reclamar, tá ligado? Só que é foda, porque em vez do vizinho chegar ali e falar: aí, tem como seu bebê fazer menos barulho? Oi, o que que tá acontecendo? Tem algum problema com seu bebê? Nego Brasil, né, mano? Nego já quer, caralho, chama o conselho tutelar, não aguento mais essa criança gritando e fazendo o prédio balançar. Caiu o meu lustre aqui de casa porque esse bebê tá chorando. Os cara gostam de dar uma valorizada fodida, tá ligado? Que não sei quem tá usando droga, que não sei o quê. Mano, é foda. Vizinho é foda. Aí no Canadá tem essa prática? Tem essas tretas de vizinho? Não, cara. Aqui. Não, nem a pau, cara. Aqui é muito mais tranquilo. Aqui é muito mais tranquilo por muitos motivos. E já era. Mano, geralmente o vizinho nos conhece. Aqui é o pessoal bem individualista nesse caso. Por vários motivos. Por exemplo, não tem aqui a cultura da música alta, tá ligado? O vizinho ouvindo música alta pra caralho. Aqui não existe isso. Aqui no Brasil não tem a cultura do silêncio. Aqui no Brasil não tem a cultura do silêncio. Então não tem a cultura de, por exemplo, puxar a mesinha na calçada e ficar bebendo, que isso rende a socialização com os vizinhos, mas ao mesmo tempo atrai aquela negatividade. Ah, o filho da puta vagabundo tá lá bebendo. Ou então atrai uma amizade superficial que depois vira aquela relação de, pô, olha o filho da puta, eu bebia com ele, mas ele se revelou um filho da puta. Então aqui não, aqui a galera é meio... Assim, o pessoal sempre fala que gringo é muito frio e tal. Não foi a minha experiência. Mas nesse sentido, no que diz respeito à sua casa, o pessoal é bem individual na sua, entendeu? Tipo, tem um churrasco, no meu pai tem churrasco direto lá na casa dele. Isso, no dia a dia. Meu pai tem churrasco na casa dele direto. Isso no Brasil é coisa que geralmente se chama, o vizinho e tal. Eu acho que meu pai nem conhece os vizinhos dele, mano. Caralho, aí é foda, pessoal... não conhece. Pior que meu pai é brasileiro, porque ele entende como é que é o andar da carruagem aqui. Aqui a casa é uma parada mais sagrada, é a casa... Entendeu, mais ou menos? Sim, sim. Aqui não tem muito, mano, isso do cara chegar da sua casa do nada. Ei, tá fazendo o quê? Vamos fazer... Não tem muito isso. Aqui é uma parada um pouco mais sagrada nesse aspecto. Chega e se vacilar ainda atrás dos anexos, ainda que você nunca viu. Porra, os anexos. Ai, caralho. Tomara que o cara nunca escute isso. Mas uma vez meu pai chamou o primo dele pro ano novo aqui em casa. E aí o cara veio com uma... Mano, não é zoeira. Eu sou um cara exagerado às vezes quando eu vou contar a história. Mas essa eu juro por Deus que não é zoeira. O cara colou aqui em casa com uma van, maluco. Com 8 brothers que ninguém nunca tinha visto na vida, amigo dele. Não, mano. Eles iam não. Jogar bola, sei lá, fazer qualquer merda depois. E ele falou pros caras: aí, tá tendo churrasco, não sei aonde. E aí, mano, de repente eu subo lá, aqui em cima onde a gente faz churrasco, em cima da laje de casa e tal. Tem tipo uma varandinha e tal. Mano, 8 negros que eu nunca vi na vida. Eu falei: pronto, família foi sequestrada, vamos pedir o resgate, cara. Tomaram a casa e eu não tô sabendo. Cara, é bem isso que você falou, tá ligado? Os caras encostam e que se foda. Brasileiro, mano. É aquela coisa de. É que nem coração de mãe, sempre quer mais um. Tem aquela coisa muito de. Exato. Né? Eu entendo, Patrícia, coitada. Apoia a faixa. Tomara que tenham mais faixas que gerem mais notícias e a gente comente aqui. Please. bem, eu te ligo. Kiz, a última notícia foi enviada pelo Luiz H. Feliciano, que a gente já leu notícia enviada por ele aqui, até fizemos... O Raul não mandou notícia semana, eu tô chocado. Ele deve ter, não, ele mandou várias, é que a gente selecionou essas outras aqui. Mas ele mandou. A gente tá dando chance pros outros, pra não ficar só o Raul utilizando essa porra. Mano, o Raul é no mínimo uma por dia, cara. Ele acorda e tem lá os tio-dos dele, enviaram uma notícia para o Luiz e para o Evandro. Que é a seguinte, mulher é condenada por matar o marido em caso de testemunhar, em caso testemunhado, entre aspas, por papagaio. Olha aí. Aí tem o coach aqui. Cara, eu tenho a impressão de que eu já vi esse filme, mano, de comédia, entendeu? Se vale isso. A ave repetia: não atire, P. P de palavrão, imitando a voz, porra, da vítima. Não atira, porra. P de puta, não sei. Vamos descobrir. Pode ser P de. Pode ser. Eu acho que é de puta, porque ele tava imitando o cara. E ela matou. Sim, sim. O marido, né? Aí tem a fotinha dos dois ali. A mulher não me parece muito feliz ao momento de tirar a foto. Ela tá. Ela tava assim, parece que ela foi surpreendida no banheiro, hein? Exato. Acredito eu que ela tem uns três amigos no Facebook só, pela cara dela. Uhum. Não tá muito. Tá muito amistosa. Uma mulher foi condenada por homicídio em caso inusitado dos Estados Unidos, conforme a justiça americana informou nesta quinta-feira. O crime foi aparentemente testemunhado pelo papagaio da vítima, Buddy. E repete a frase: não atire, puta! Imitando sua voz. Mano, pode um papagaio testemunhar um crime e valer lá pro juiz? O advogado chegar: o que aconteceu? Não sei o quê. Tem aqui o papagaio que viu toda a cena, vai contar pra gente. Eu acho que a notícia tá dando aquela valorizada. Capaz que tinham várias outras provas, e isso aí foi só mais um adicional que nem foi tão considerado, entendeu? Isso foi uma parada que a promotoria trouxe que nem levou. Vamos continuar lendo aí. Vamos continuar lendo, porque parece ser grande. Martin Durham, de 36 anos, foi morto ao ser baleado por... 36? Você quer tentar de novo aí? 36, tá escrito aqui. Tem certeza? Puta que pariu. Tá, pô. Não, é que eu selecionei pra deixar pra saber onde eu tava lendo. E o mouse ficou bem em cima, tá ligado? Eu chutei foda. Tipo, o acertinho ficou bem em cima do 4. Uhum. Aí eu falei, 36. Eu vi a cara dele e falei, mano, pô, ele tava bem conservado então. 46 anos, foi esboa. Porque, mano, 26 ele não tinha. 56 também não. Aí eu falei, eu acho que tem 36. Aí você chutou. Porque o mouse tava em cima do 4. Foi morto a ser baleado com 5 tiros na... Caralho, a mulher tava pistola. Na casa em que morava com a mulher, no estado de Michigan, em maio de 2015. Glendon Duan, 49 anos, havia ficado ferida na cabeça, mas sobreviveu. E então eles tretaram, ó. Rolo soco. Ela negou o crime quando o inquérito foi restaurado. Mas calma aí, tava só os dois. Vamos julgar novamente. O cara apareceu com 5 pipocos na fuça, 50 Cent. Uhum. E ela falou: não, senhor, foi eu não. Tá chovendo bala aí, o bagulho tá... Bala perdida. Tá chovendo bala aí. 5 balas perdidas. Você viu a notícia recente que a Chino mandou pra nós? Teve a notícia recente de um cara que matou a mulher, aí tá dizendo que o tiro foi acidental e ela caiu em cima da faca, aquela mulher foi baleada e esfaqueada. Eita. Acordei aqui com essa faca na minha mão, senhor, não foi eu nada não. O júri chegou a levar 8 horas para elaborar a decisão que a considerou culpada pela morte de Marte. Cara, 8 horas, tá certo. Tá rápido, júri. A sentença sairá no dia 28 de agosto e deve indicar prisão perpétua. Caralho, Estados Unidos deixou aí, filho. Olha aí, ó. Se no Brasil fosse assim, não tinha nenhum crime. O testemunho... Bolsonaro 2018, filho da puta! Não, mas você vê que não faz sentido, ó. A mulher lá tem e a mulher picou bala no cara, se foda. O testemunho do papagaio não foi usado durante o processo judicial. Mas, segundo a emissora britânica BBC, os pais da vítima afirmaram que aceitaram a possibilidade de que o papagaio ter escutado o casal discutir e que, por isso, passou a repetir as últimas palavras do dono. Mano, o papagaio, ele ficou traumatizado com a situação. Tem que arranjar um psicólogo. Exato. Pensa a cabeça do papagaio. Ele vê a cena brigando, papagaio, animais em geral, sempre é muito apegado aos seus donos. Uhum. E aí ele ficou, mano. Desde então ele só repete a cena que ele viu, tá ligado? Coitado do bichinho. Eu, pessoalmente, acho que ele estava lá. Se lembra do que houve e fica dizendo isso. Havia dito o pai de Marte. Pouco depois do crime, a mídia local... Aliás, li tudo errado, fora de contexto, mas vocês entenderam. Lilian completou a fala dele dizendo: aquela ave pega tudo, qualquer coisa, e acabou ficando com a boca suja. Que ele fala puta, né? Ele se referia ao palavrão que o papagaio disse. Um promotor no estado de Michigan inicialmente... ele deve falar "don't shoot bitch", né? Eu imagino, talvez. Porque esse P pode ser "don't shoot bitch". Ele falou "fuck", que aí eles teriam trazido como "porra". Não, atira, porra! Sim. Mano, mas o negócio é gravar esse papo. Vamos tirar algo bom dessa história. Gravar o áudio do papagaio. Faz descobrir, aguenta aí. É só fazer aqui o cross-check. Já grava o áudio do papagaio xingando, manda pro Juliano e vamos fazer um funk. Ou aquelas versões com a vozinha fina. Deixa eu ver aqui, ó. 40 years. Cadê aqui? Martin Duran. Caralho, mano. Eu fui procurar Martin Duran e achou o Francisco Martin Duran, que em 94 meteu bala com um rifle na Casa Branca, mano. Ele pegou 40 anos de prisão. Tá preso ainda. Caralho. Aí. Em 94 ele pegou. Pera aí. Parrot. Deixa eu procurar o outro Martin Duran aí. Aqui, ó, don't shoot. Vamos ver aqui. Ah, tá vendo? É, era, não era bitch, era ele falou don't fucking shoot. Aí traduziram como não atira porra. Esse que é o P. É, mas é uma tradução honesta, vai. É, tá certo, tá certo. É que não dá pra entender, é exatamente. Não dá pra saber se o P é porra, puta, qualquer merda do tipo. Exatamente, exatamente. Não atire pinto. Não atira pinto, não atira no meu pinto. Caralho, imagina que triste morrer tomando 5 tiros no pinto. O promotor ele está de brinde. Não, eu prefiro, mano, eu prefiro morrer se for pra tomar 5 tiros no pinto. Um promotor no estado de Michigan inicialmente considerava que os sons emitidos pela ave pudessem ser usados como evidência no caso de assassinato de Martin, mas depois abandonou a ideia. Ele justificou que não era provável chamar o papagaio para testemunhar perante o júri. Imagina a cena, tá lá o juiz, e agora vamos ouvir a testemunha, o papagaio. Aí entra alguém com o papagaio no braço assim. Aí, papagaio, o que você tem a dizer sobre a situação? Don't shoot. Ai, não. O advogado de defesa, Mark Miller, disse que considera apelar o veredito. Advogado de defesa é isso que ele tem que fazer, né? Quando ele perdeu a situação. Tipo, os caras provam por A mais B que o cliente dele se fez bosta. Olha, eu estou estudando apelar para o veredito. Que foi, caralho? Tá imaginando o papagaio de defesa? Ai, caralho. Obviamente nós respeitamos... Ó, o coach do advogado. Obviamente nós respeitamos... Como que é... Citação, né? A fala, enfim. Estou que nem a Luciana Gimenez, andando muito com você e pensando em inglês. Obviamente nós respeitamos a decisão do juiz. Esse é o nosso sistema legal. Afirmou. Não é o resultado que queríamos, mas respeitamos a decisão do júri, contou a emissora americana. A ex-mulher da vítima, Christina Keller, disse que o papagaio repetia frequentemente a frase. Olha aí, ó. Quanto imitava a voz de Martin. Ela cuidou... da ave após a morte dele. Então talvez esse fosse o bordão do Martin. E aí o papagaio já tinha aprendido essa porra de outros tempos. E aí ele fala até hoje em dia porque ele tá com saudade. Eu fico magoado que ambas famílias precisam passar por isso, porque nós costumávamos ser próximos e acampávamos juntos, diz a mãe de Martin, Lilian Duran, Fox News. 2 anos é muito tempo para esperar pela justiça. Se sentar lá no tribunal e vê-la sem expressar as emoções e olhar para as fotos do crime, meio que machuca também. É, a mãe tá defendendo, enfim. A mulher atirou no cara e é isso aí. O papagaio ficou órfão de dono. Mas fica aí de novo o apelo ao nosso amigo Celso Pinto, para que ele explique nos comentários. Eu tô te falando, mano, eu acho que é o seguinte, eles tinham várias outras provas, como você já falou, que você mata a pessoa com vários tiros. Não, mas tiros. Imagina que não existisse prova, se só tivesse um papagaio, ou um cachorro, ou qualquer outro animal capaz de se comunicar. Valeria. Os caras do Globo tá ali escrito Setensa, né, também, os caras são... Soletrando, porra, e o Globo, o Luciano Huck é de lá, né? Os a Setensa, mesmo. Setensa sairá no dia 20 8 de agosto. A sentença é quando o cara pega 7 anos de cilindro. E ele fica tenso. Exatamente, a sentença é porque o cara pegou 7 anos e ficou tenso. Sim, Izzy, acabamos com as notícias de hoje. É isso, Evandrinho! Um grande prazer nos encontrar mais uma vez, como a gente prometeu pra galera do nosso padrim.com.br/ o melhor podcast do Brasil, onde você pode financiar o nosso trabalho. O padrim está recebendo pilas, veja você, do nosso podcast proibido, especial putaria. Pois é, podcast especial putaria, MPB especial putaria. A gente já começou soltando umas palhinhas hoje. Eu já até parei, eu tava contando uma história de uma das minas que eu conheci no Tinder. Pô, o Wiz tá bicho solto, moleque piranha. Eu contei algumas historinhas, porque a gente, assim, eu como casado, eu era casado, não tinha muitas histórias pra contar, porque no meu tempo de solteiro não existia isso, não existia Facebook, não existia essas porra nada, entendeu? Tecnologias. Então, pois é, a tecnologia da pegação não existia, mas agora... A indústria da pegação, eu consigo imaginar o Globo Repórter, tá ligado? Exatamente. Fazendo um indústria da pegação. Então, eu e o Evandro, a gente confabulando aqui, isso já tem um tempo, a gente confabulando nos WhatsApp da vida, as dicas e pensamentos, tava falando o seguinte, mano, vamos trazer isso aqui pra galera do MPB, então a gente vai gravar um especial bônus apenas pra galera que tá financiando o nosso trabalho aqui, e a gente vai tentar buscar mais oportunidades pra bonificar a galera que acredita no nosso trabalho, que vai lá no padrim.com.br/o melhor podcast do Brasil e quer ver o podcast continuar acontecendo. A gente vai dar podcasts bônus pra essa galera, é isso aí. Exatamente. E aonde as pessoas podem encontrar podcast teoricamente todo domingo, hipoteticamente todo domingo? Cara, não precisa nem falar mais hbdia.com/podcast, porque só é isso agora, o site. Ah, é, né? Aí tá HBdia, que só vai ter postagem do MPB lá. Só vai hbdia.com que tá de boa. Se quiser novidade real, é no YouTube do Easy. Easy 9. Exatamente, exatamente. Então é isso, galera. Valeu. Estamos aqui com uma internet temporária 4G, mas que dá pra gravar. Então, na teoria, não vai atrasar mais. Exatamente. E a tendência é melhorar. No mês que vem eu devo estar mudando, vou ter internet foda, blá, blá, blá. Vamos fazer lives... Jogar CS com a Paula Tejano. Porra, CSzão! Inclusive, grande abraço pro nosso brother oficial João, que é sempre freguês pra mim. Soletrando, caralho, tá foda, hein, Izzy? Foi alfabetizado freguês em inglês, que nem a filha da Xuxa. A gente vai. Evandrinho. Eu vou tirar da minha parte do Padrim. Ouve aí. Caralho, apostas. Nem falei com você ainda isso aí, eu tava planejando aqui. Eu vou tirar da minha parte do Padrim pra montar um servidor de CS pros padrinhos, pra gente fazer uma livezinha foda. Caralho, aquelas lives. Lembra, não? Mas servidor que é pirata? Você usa essas coisas? Não, servidor de CS. Dá pra jogar no Steamzão da massa? 1.6 não dá pra gente criar, pô, servidor. No Steam não rola? A gente não jogou no Steam aquela vez? É porque um cara tinha montado um servidor pra gente. Eu quero um servidor nosso, que a gente bota os mapas, a gente bota os memes, entendeu? Entendi. Sabia, mano, eu só jogava, não manjo dessas tecnologias aí, não. Sou cabaço. É isso aí. Ah, eu preciso dar um último recado, que eu não sei quando isso aqui vai ao ar. Nossos amigos da Taverna do Dragão, no Rio de Janeiro, vão inaugurar no dia 10 de agosto. Cara, tá fazendo propaganda aí, fechando por fora, que já é isso? Amigos do fórum, isso. Tem que prestigiar os amigos. Caralho, e só pra avisar que eu estarei lá. Tá pingando dinheiro aí? Como é que é essa? Pingando pra caralho, pingando buraco no teto. Estarei lá no Rio de Janeiro nos dias 10, 11 e 12. Então, quem tiver, fiquem ligadinhos no Twitter que eu darei mais informações. Só caso algum ouvinte que ele me dar um abraço, ou levar um presente, ou um boleto pra pagar. Um boleto pra pagar. Então é isso aí! Até a próxima! Tchau!